Esdras capítulo 4. Nesta manhã, eu comecei a ministrar sobre Esdras, sobre o livro de Esdras. E vai ser importante você, durante a semana, baixar o áudio que vai estar à disposição no site da igreja e ouvir a ministração de hoje de manhã. E eu destaquei algumas coisas muito importantes aqui, a começar do capítulo 1 do livro de Esdras. Deus cumpriu a sua palavra, 70 anos depois do exílio, o Senhor liberou para que o povo voltasse a Jerusalém, a Israel. É uma volta não tão estudada, não muito conhecida, não tão famosa quanto a volta do Egito, ou a libertação do Egito. Talvez principalmente porque na viagem de volta do Egito o povo estava indo conquistar a terra prometida, e agora eles já tinham alcançado a terra prometida. Eles foram levados cativos pelos medo-persas, e na verdade pelos babilônicos, e os babilônicos foram dominados pelos medo-persas, e ali continuou aquela caminhada de cativeiro, até que o Senhor usou a vida de Zorobabel, também de Esdras, também de Neemias, para levar o povo de volta. E é interessante que esse episódio, ele acontece juntamente com a história de Esther. Então a gente localiza melhor esse fato, esse ocorrido, nos lembrando também da história de Esther. Enquanto o povo estava sob o domínio dos persas, aconteceu toda aquela história de Esther. E Deus suscitou o coração do rei da Pérsia. Se você não sabe, a Pérsia é hoje o Irã. Então, o Senhor, você pode pensar bem em quem é o presidente do Irã hoje. É o homem público mais evidente e mais temido, porque ele realmente representa uma ameaça, não só para Israel. Ele declara: nós queremos aniquilar Israel da face da terra. Como ele representa uma ameaça para todo mundo. Apesar disso, a gente vê que Deus tratava do rei da Pérsia, que era Ciro, de uma forma muito especial. E o texto nos diz que o Espírito de Deus suscitou o coração de Ciro. Aí nós aprendemos que nós não temos que temer nada. Deus pode suscitar o coração de qualquer pessoa, porque qualquer pessoa, mesmo o presidente da Pérsia, da Síria, ou melhor, do Irã, que é a antiga Pérsia, ele está debaixo do governo de Deus. Todos nós estamos debaixo do governo de Deus. E agora o capítulo 4, eu quero destacar com os irmãos alguns detalhes. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco. Deixai-nos edificar convosco. Quem foi que fez essa proposta, irmão? Quem foi que fez essa proposta? A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas que aconteceram com o povo de Israel no Velho Testamento aconteceram para o nosso ensino. Tudo o que nós temos no Antigo Testamento, Deus fez acontecer para o nosso ensino. Isso é inquestionável. Nós temos princípios de Deus em toda a palavra. E o que Deus fez durante o período que chamamos de Velho Testamento, Ele permitiu para o nosso ensino. Os inimigos vieram: deixe-nos edificar com vocês. E é o que acontece hoje, irmão. Uma das maiores artimanhas do maligno contra nós, o povo do Senhor, é que eles fazem propostas encantadoras para edificar conosco. Deixa-nos edificar seu casamento com vocês. Deixa eu dar uma ajudinha na questão aí com seus filhos. Deixa eu te dar uma ajudinha na sua carreira profissional, nas suas finanças. Isso que aconteceu com o povo de Israel aconteceu para o meu ensino. E hoje eu posso abrir os meus olhos e buscar a sabedoria do Senhor para o fato de que os adversários disfarçadamente propõem nos ajudar na construção. E olha, você pode guerrear contra demônios, você pode ir em nome do Senhor lá no inferno, mas nada é mais sutil e destruidor do que as artimanhas do inimigo, dia após dia, minando disfarçadamente nossa vida com sugestões de edificarmos segundo os padrões do mundo. Como é que eu vou resolver isso? Que decisão eu vou tomar? Como é que eu vou agir ou como é que eu vou reagir nesta circunstância? Nós nem temos noção o quanto estamos influenciados pelo padrão e a cultura dos adversários que chegam sutilmente, disfarçadamente, vestidos de luz para nos propor, para nos dar sugestões de como edificarmos alguma coisa. E nós só temos um caminho, irmão, nós só temos um recurso, e para diante do Senhor: Senhor, me ajuda. Porque as ferramentas mais imediatas e aparentemente mais fáceis para eu construir são sugestões do inimigo. E é claro, irmão, que se o inimigo vier assim: olha, corrompa seu caráter, faça isso que todo ímpio faz, e você... ninguém vai atrás. Mas é muito sutil a forma pela qual, na televisão, na revista, nos jornais, nas conversas, nós vamos permitindo o inimigo disseminar suas ideias, suas sugestões. E boa parte das vezes isso nem passa pela nossa mente consciente, vai acontecendo. Então o Senhor nos mostra algo aqui que é real. O inimigo, quando nos vê trabalhando para reconstruir algo de Deus, ele oferece para ajudar. Quem é que vai saber? Quem é que vai distinguir? Ainda mais no nosso tempo em que cada um é senhor de si, cada um tem sua ideia, sua própria doutrina. Não, eu não acho, eu não penso. Nós precisamos voltar ao Senhor. Nós precisamos conhecer mais de Deus e da renúncia, que é uma mensagem da cruz. Para dizer: Senhor, vai ser mais difícil, mas eu quero reconstruir algo na minha vida, edificar o que tu tens para mim, sem a ajuda dos inimigos. Eu estava conversando com um irmão nesses dias, nessa semana, e eu estava testemunhando a ele quando nós começamos o programa de televisão e as reuniões na associação médica. E ele acreditava que as pessoas da associação médica que iam lá, as pessoas que assistiam o programa de televisão, eram os crentes da igreja. E ele ficou admirado de saber que não, que eram as pessoas não convertidas, principalmente dessa região onde a TV a cabo serve bem. E a admiração dele foi assim: mas o seu programa é de estudo bíblico, é para crente. Esse é o nosso conceito. E na hora o Senhor me mostrou: meu filho, todas as vezes que vocês servirem do meu evangelho, as pessoas vão receber de Deus. Mas todas as vezes que você achar que tem que dar uma maquiada para isso ficar parecendo como a Globo faz, como a mídia faz, como a modernidade faz, alguma coisa assim. Você vai se enganar. Isso é a ajuda do adversário. E você vai descobrir lá na frente que não construiu nada. Usa o evangelho simples, puro, e você verá que você vai edificar. Senhor, desperta meu coração para as questões da minha vida, de como aplicar o evangelho puro, que é o que realmente nutre as nossas vidas. Senhor, me desperta para eu ter um padrão de vida em que eu abro mão das ajudas do adversário. Ajudas para o meu divertimento, ajudas para o meu entretenimento, ajudas para eu tomar decisões, ajudas que são entretenimentos paliativos, que são luzes, que são brilhos, que a gente está atrás, mas que o Senhor não tem. Qualquer pedagogo, qualquer psicólogo, qualquer pessoa que estuda os relacionamentos humanos vão saber sobre o que está acontecendo hoje, em que todos nós não conseguimos mais ficar em alguma circunstância em que as coisas são lentas. Muito lento, muito parado. Irmão, você ficar aqui me ouvindo por uma hora é muito lento. O mundo hoje demanda que você interaja, que você aperte botões, que em 2 minutos você já tenha feito muitas coisas, que você tenha na sua mão um palm top, um celular lá, um smartphone, que você vai já mandando e-mail, já fala com o Twitter, já fala com... É muita coisa ao mesmo tempo. Esse é o ritmo que nós estamos vivendo. Parar para ficar ouvindo uma mensagem, parar para ficar lendo um livro. Não, minha mente já está em outro ritmo. Ajuda do adversário. Deixa eu te ajudar a edificar a sua vida. Você precisa disso, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa daquilo outro, você precisa entrar nisso, você precisa entrar naquilo, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, você precisa... Agora... E no final da semana nós estamos cansados, pesados, sobrecarregados e com pouquíssimo fruto. A oração nessa noite, o Senhor quer que a gente tenha é: Senhor, me ajuda a identificar as propostas do adversário para me ajudar a construir. Estou correndo atrás do quê, Senhor? É fato, a Bíblia diz, e eu não posso discutir isso, o adversário propõe ajudar na construção. Deixa-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Versículo 3. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros chefes de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Quando nós começamos os 21 dias de jejum e oração, eu disse a vocês que o Senhor tinha falado comigo algo muito claro, que era uma revelação. Filho, vocês começaram a obra nesse lugar e os inimigos nem sabiam de vocês. E vocês romperam, prosperaram. Num determinado momento, eles se levantaram e disseram: ó, o que está acontecendo ali? E eles falaram assim: logo, logo, eles vão parar. Vamos mandar alguns pequenos dardos que eles vão desanimar. E o senhor sabe, você sabe, nós não paramos como igreja, estamos aqui hoje. Então eles disseram, não, agora nós vamos nos estabelecer. E eu disse aos irmãos que o senhor havia falado comigo claramente, agora nós precisamos de uma instância espiritual de batalha, de consciência, de convicção, de conhecimento da guerra espiritual, porque só assim nós vamos prosperar. Eles se arregimentaram contra nós. Basta você ir lá na ministração número 1 da 21 dias de jejum e oração, você vai reouvir isso. E a princípio eu falei, Senhor, mas o Senhor está falando isso comigo. Mas eu posso dizer aos irmãos, Deus falou comigo. E alguém pode dizer assim, como é que Deus falou com você? Isso tem que ter base bíblica. E o Senhor me fez lembrar de Esdras. Tem base bíblica, filho. Exatamente isso que aconteceu está escrito aqui. Nós tivemos muitas propostas e continuamos tendo do inimigo ajudar a edificar. Vamos fazer assim, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. O tempo todo, irmão. Você não imagina o que, que um pastor passa quando vem a proposta de vamos fazer o que todos estão fazendo e que dá certo? Vamos fazer do mesmo jeito que esse século agora faz? É só com entretenimento, gera entretenimento. Se gerar entretenimento, se satisfizer a alma das pessoas, você vai ver como vai bombar. Já estaria muito bombando. E quando o povo disse ao adversário, não, com a ajuda de vocês não, desse jeito não. O que foi que eles fizeram? Começaram a desanimar o povo. Irmão, o desânimo é uma das ferramentas mais poderosas que o diabo tem. Não são demônios, não são. Desânimo. Ah, eu estou cansado. E é interessante que nós herdamos de Eva e de Adão a mania de colocar a culpa no outro. Então, quando nós estamos desanimados, nós imediatamente procuramos alguém que é o culpado do nosso desânimo. E a única coisa que o Senhor quer que a gente aprenda é que nós devemos identificar de onde vem o desânimo. O desânimo vem do inferno. O desânimo vem dos adversários. O desânimo vem do inimigo. Irmão, você pode saber, se nós não estivermos reconstruindo o projeto de Deus na nossa vida, nós vamos ter recursos dos adversários para nunca ficarmos desanimados. É uma festa, é uma viagem, é um acontecimento, é um churrasco, são as coisas que vão acontecendo e bombando, e às vezes é a própria televisão. Coisas que vão acontecendo, vai, hoje vai ter, hoje tem um jogo, hoje tem um jogo. Pega um crente fraquinho, desanimado, que ainda vai, estou indo na igreja. E se ele é atleticano, veja ele no jogo do Atlético. Irmão, é verdade, eu não estou fazendo só uma crítica, não. Eu estou mostrando a você, é verdade, irmão. Anima na hora. Anima na hora. Mas se eu e você decidirmos levar nossa vida essa semana no caminho da restauração e resistirmos às propostas do inimigo para tentar nos ajudar, ele gera desânimo. É tão importante, irmão, eu e você saber. Numa determinada instância, é mais importante eu saber do que você. Eu e a Dani conversamos muito sobre isso. Como nós precisamos estar atentos aos dardos que o inimigo lança para nos desanimar. E o povo disse assim, não, nós faremos sozinhos. Nós edificaremos a casa do Senhor, Deus de Israel. os agentes alugaram contra eles conselheiros. Irmão, avalia o que é isso na nossa vida cotidiana. Não precisa pensar só em nós como igreja, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Irmão, as coisas acontecem à nossa volta e a gente não consegue ver a dimensão espiritual delas, mas certamente muitas vezes o que acontece é isso: o inimigo aluga desanimadores. E a gente vai ficando pesado, irmão. A gente vai ficando pesado. Se tem uma característica nesses nossos dias, que você pode conversar com qualquer pessoa: cansado, pesado, desanimado, muita luta. Mas a Bíblia diz que todas estas coisas aconteceram para o meu ensino. Eu estou entendendo, Senhor. Então é assim. É, não é que eu sozinho, particularmente, estou passando por uma questão, não, filho, essa é a artimanha mais comum do inimigo. Se você não deixá-lo te ajudar a edificar suas coisas, ele vai gerar desânimo. De onde vem o desânimo que me abateu hoje? Eu preciso identificar. De onde vem o desânimo que me abateu essa semana? Eu vou identificar. E a palavra do Senhor nos diz que são os inimigos, as gentes da terra, pessoas que foram alugadas contra eles como conselheiros para frustrarem os planos. Irmãos, tantas coisas poderosas que Deus fez. Os inimigos foram lá e contaram para o rei. O rei, sabe aquele povo lá? Eles estão reconstruindo. Sabe aquele crente lá? Ele decidiu orar lá na torre de adoração. Ele decidiu separar um tempo em casa para ficar orando uma hora por dia. Sabe aquele crente lá? Ele decidiu parar de assistir aquelas coisas e gastar mais tempo lendo a Bíblia. Sabe aquele crente lá? Ele decidiu adorar mais a Deus. Ele limpou o altar. Ele está indo todos os dias para aquele lugar e adora ao Senhor. Se ele continuar, isso é o que está escrito aqui, irmão. Se ele continuar, você não vai ter seus impostos mais. Se ele continuar, você não vai poder passar por essa família mais. Se ele continuar edificando essa cidade de adoração, todos nós aqui à volta não vamos poder mais desfrutar do que nós desfrutamos lá naquela região. É isso que está escrito aqui, irmão, no livro de Esdras. E é isso que acontece com a minha vida e a sua vida todos os dias. Então eles tiveram que parar a obra, mas Zorobabel disse, capítulo 5, versículo 11, esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus, da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um rei de Israel edificou e a terminou. O rei virou para eles e falou assim: por que eles estão reconstruindo? Ah, eles disseram, porque esse é o projeto de Deus. Por que que você está reconstruindo? Por que que você está restaurando os muros, os valores, o lugar de culto? Porque esse é o projeto original de Deus. E os inimigos se levantam mesmo. Então, o decreto de Dario, capítulo 6. O rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. E se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém: deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos são firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará pela casa do rei. Para você entender o contexto, eu quero estimular você a ler o livro de Esdras durante essa semana. Faz um propósito: eu vou ler o livro de Esdras essa semana. Você consegue ler o livro de Esdras algumas vezes essa semana? Aquele povo podia falar assim: ó, não tem mais jeito não. Ó, Zorobabel, esse jeito que você está querendo aí, esse jeito não dá não. Olha lá, olha lá, os inimigos ofereceram aquilo e a gente diz não. Os inimigos ofereceram, aliás, nem acham que é inimigo, né? Os povos à volta ofereceram isso. Ó, Zorobabel, esse jeito aí, ó, esse, ai, ai, ai, esse jeito não vai dar certo, não. Aí os inimigos vieram desanimando o povo e foram contar para o rei da Pérsia, que agora não era Ciro mais, já era Dario. E tiveram que parar a reconstrução. Então o rei diz assim: ué, por que que eles estão reconstruindo? Não era para parar? Aí eles deram a resposta: porque o nosso Deus disse que é para reconstruir. Como eu ministrei hoje pela manhã, a minha vida nesta terra é uma vida de reconstruir, de retornar para Jerusalém, reconstruindo os muros, que são os valores, e o templo, que é o lugar de culto. Essa é a minha vida, irmão. Você vai sair amanhã para trabalhar, você vai empreender seus negócios amanhã, eu vou trabalhar nas coisas que Deus colocou na minha mão como pastor da igreja, mas nossa vida não é fazer essas coisas, nossa vida é uma caminhada de retorno a Jerusalém, reconstruindo valores e o lugar de culto. É fácil a gente pensar em reconstrução de valores quando a gente olha para o mundo. Isso mesmo, não pode ser assim, não pode ser assado. Mas é mais difícil a gente olhar para nós mesmos e falar assim: quais são os valores que temos que reconstruir? Porque nós construímos alguns valores, nós edificamos algumas coisas com a ajuda dos inimigos que são de valor para nós. Mas o Senhor quer que a gente busque a Ele: filho, eu quero te dizer o que você vai reconstruir. E eles permaneceram firmes: nós vamos reconstruir, eu vou pagar o preço na minha casa, eu vou pagar o preço na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu vou pagar o preço, eu vou reconstruir os muros, que são os valores do reino de Deus, e o lugar da adoração, eu vou construir isso. Não é a igreja que eu vou ter uma boa adoração. Não é, a igreja que eu vou é uma boa igreja. Não se trata disso, irmão. É, eu estou reconstruindo muros, valores e o lugar de culto. Eu estou reconstruindo na minha vida. Eu já sei que o inimigo vai oferecer para ajudar. Eu já sei que eu tenho que dizer não. Eu já sei que então ele vai me fazer desanimar. Mas eu já sei que eu posso perseverar na reconstrução. Então Dario leu os autos, leu os livros, leu tudo que estava registrado e disse: não, há um decreto lá atrás de Ciro que esse povo pode reconstruir. Então o povo voltou a reconstruir, e o versículo 4 diz assim: a despesa se fará da casa do rei. Qual o rei? Qual o rei aqui? Hã? O rei da Pérsia. A despesa se fará da casa do rei. Sabe do que está dizendo essa frase, irmão? Do seu emprego. Eu e você não precisamos correr atrás. Nós não precisamos ser escravos desse sistema. Deus vai levantar os recursos que eu e você precisamos para que nós possamos focar nossa vida em restaurar os muros e o lugar de adoração. Está escrito, Senhor. Jesus, o Senhor usou essa estratégia divina com o diabo. Está escrito. Imagina o poder do está escrito com o Senhor. Pai, está escrito. Se até o diabo tem que se dobrar ao que está escrito, o rei Ciro vai se dobrar. Por que que eu vou viver esta vida correndo, desesperado, preocupado? Às vezes eu falo com alguns irmãos e sou mal compreendido. Irmão, não desanima não. Irmão, não dá esse passo não, irmão. Não volta atrás não, irmão. Irmão, anda para frente por fé. Porque está escrito, irmão. Eu não sou dos que retrocedem. Você não é dos que retrocedem. Firmado em quê? Firmado no que está escrito. Está escrito. Eu avanço, eu reconstruo, porque o Senhor vai levantar recurso. Nós vamos para o acampamento do seminário Colunas. E eu estou pedindo aos irmãos, os líderes, os diáconos, os irmãos que atuam nos ministérios, que querem atuar nos ministérios, façam suas inscrições. E às vezes a gente ouve, né? Não tem dinheiro. É muito caro. Irmão, Deus levanta de Ciro o recurso para tudo, irmão. Nunca diga, não posso, não tem, não dá para mim, isso não. Deus levanta, eu não sei como Ele vai levantar. Eu não tenho recursos, eu não tenho como voltar para Jerusalém, eu não tenho como restaurar. Olha esses meninos de hoje, olha essa cultura de hoje, olha essa sociedade de hoje. Como é que eu sozinho vou restaurar valores? Como é que eu sozinho vou restaurar tempo para cultuar, adorar o Senhor? Mas Deus levanta Ciro. Deus traz recursos, sejam os recursos físicos, sejam os recursos estruturais, seja o tempo. Deus traz os recursos. Nós precisamos restaurar o crer com pureza nessa verdade, irmão. E eu desafio você a restaurar o crer com pureza. Não, mas não é assim, não é assim. A gente precisa ponderar, a gente precisa avaliar, a gente precisa... Irmão, é assim. É a fé que vai gerar em nós uma convicção. Não é para eu ir, não é para eu fazer, mas não é a minha limitação que vai gerar isso. É a fé. Deus disse que não é agora. Mas é essa fé que vai gerar. Deus disse que é, mas não tem recurso. Deus vai levantar o rei Ciro. Mas eu não tenho agenda. Deus vai levantar o rei Ciro. Quem podia sair da Pérsia? Ninguém podia sair da Pérsia. O rei falou assim: vão todos sair com uma carta, com recursos, com dinheiro, com madeira, com alimento. Podem voltar e reconstruam. Porque se alguém crer que Deus quer que o seu povo volte para reconstruir valores e lugar de culto, vai ter de Deus recurso para tudo. A despesa se fará da casa do rei. Oh, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero. Um pouquinho mais à frente, capítulo 6, verso 14. Você se lembra dos profetas? Você pode se lembrar de pelo menos uma característica muito proeminente de profetas? Alguém pode dizer? Como? São os que ouvem a voz de Deus, é verdade. Mas isso já é comum. São os que apontam, não, isso é verdade, é isso mesmo. Mas isso também é consciência geral. É isso mesmo, eles são isso. Agora tem um versículo que diz assim: o profeta não tem honra na sua casa. Aí você volta para se lembrar dos profetas. Ninguém gostava deles. Ninguém falava que foi Sim. Exatamente isso. Elias era um profeta em Israel. E Elias dizia ao povo: vocês não podem adorar a Baal, vocês não podem sacrificar a Baal, vocês não podem ficar achando que o resultado do salário no final do mês é porque vocês correram atrás do que Baal diz. Os profetas de Baal, não. Ah, vocês estão brincando. Vocês vão ficar seguindo a Bíblia? Que é isso? Vocês vão ficar seguindo Elias? Aqui, tragam uma oferenda, vão para casa, tenham suas noites de núpcias, e ó, Deus vai dar filhos, Deus vai dar colheita. Se vocês estiverem derramando sangue para Baal, a colheita virá. Não precisa ficar orando, não precisa ficar adorando, não precisa ficar pagando preço, vai ficar cultuando e no culto. Não precisa disso, gente. Olha, sempre foi assim. O profeta sempre trazia o caminho de Deus que parecia, por causa das artimanhas do diabo, o caminho mais pesado. As pessoas, os conselheiros alugados, sempre falam assim: mas olha o que Elias está querendo, olha o que o profeta Jeremias está falando, olha o Isaías, o que está falando. Então nós podemos entender que o profeta sempre foi o cara que não era muito bem visto. Os conselheiros do inimigo sempre tinham sugestões mais light, mais fáceis, mais tranquilas, mais gostosas. Agora, olha o que está escrito no capítulo 6, verso 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro, irmão, minha vida e sua vida nessa terra é uma caminhada de reconstrução. Nós não vamos para lugar nenhum, irmão. Se tem um lugar que você pode ter certeza que eu e você vamos, se chama cemitério. Nós não vamos para lugar nenhum. Salomão diz assim: olha, tudo é vaidade e vaidade. Constrói, faz, acontece. Nós não temos que avançar para conquistar e fazer acontecer. Nós precisamos ter um entendimento. Minha vida nessa terra é um retorno de reconstrução em Jerusalém. Sem discussão, irmão. As ferramentas que Deus quiser que eu conquiste para minha caminhada de retorno, Ele vai dar. E existem muitas ferramentas, irmão, importantes, boas, passageiras, terrenas, não prioritárias, mas importantes, boas. Olha essa cadeira que você se assenta. Que coisa boa essa ferramenta. Que coisa boa nós estarmos no auditório que tem uma cadeira para se assentar. Olha que bom esse som que nós temos. Ferramentas. E tantas outras, irmãos. O seu salário, o seu carro, o lugar onde você mora, o sítio que Deus te deu, as férias que você vai desfrutar, tantas coisas boas que Deus dá mesmo, irmão. Mas eu não preciso correr atrás. Ciro entrega. Eu só preciso ter o entendimento. Minha vida nessa terra não é correr atrás destas coisas, não é construir, nem a igreja. Uma igreja na cidade, minha vida não é essa. Minha vida é retornar a Jerusalém para restaurar valores e o lugar de culto. Essa é a minha vida. Essa é a sua vida. Você está no emprego, você está no trabalho, você está na escola, você está na família, porque Deus está permitindo que esse conjunto de circunstâncias te ajudem a retornar. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Você pode ver pelas crianças hoje, pelos adolescentes hoje, como é que eu consigo levar esses meninos a restaurarem valores que nós tínhamos ou que nossos pais tinham anos atrás? Sem chance. Sem chance. Os meninos chegavam: benção, vô, benção, vó. E davam um beijo, e davam um abraço, e sentavam no colo e iam contar como tinha sido a brincadeira durante a semana na escola. Tenta pôr seu filho fazendo isso hoje. Tenta tirar o celular dele. Diz para a sua adolescente que ela não vai ter mais um Facebook, que ela não vai gastar tempo com o Facebook, que ela vai agora gastar tempo brincando com as coleguinhas. Ah, pai, que é isso? Você está brincando? Que é isso? Não é de jeito nenhum. Aí você tem uma ideia do que é restaurar alguns valores. Pensa em nós mesmos. Vou abrir mão de algumas coisas para gastar mais tempo na oração. Olha a torre de adoração. Olha lá o painel com os lugares para colocar seu nome. Eu vou gastar uma hora de oração. Veja se é fácil, irmão, retornar a esses valores. Não é fácil. Senhor, não é fácil. Mas eu quero dizer uma coisa ao Senhor. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar dizendo que não é fácil. Eu não vou tentar na força do meu braço. E eu não vou me afligir. Mas o Senhor vai me ajudar. Eu quero restaurar alguns valores na minha vida pessoal, no meu lar, na minha família, no reino de Cristo. E eu quero restaurar lugar de adoração na minha vida. Eu quero isso, Senhor. Eu já sei que os inimigos vão pedir para me ajudar. Deixa eu te dar uma mãozinha. Se eu te der uma mãozinha, eu vou facilitar para você. Você vai ficar despencando para ir lá no culto? Assiste na internet, eu te dou uma mãozinha. Você não precisa mais disso. Aliás, quem precisa de igreja? Eu te dou uma mãozinha. Você usa a tecnologia, ó. Eu não quero as ajudas dos adversários. Eu não quero, Senhor. Eu estou dando uma ilustração, e é uma só, tão bobinha. Tem estratégias mais violentas do diabo, mais sutis do diabo, tentando edificar nossa caminhada. E eu e você vamos saber delas pelo Espírito Santo, e vamos poder dizer: não, não. Davi fez um carro de bois novo, e do jeito moderno dele diz assim: eu vou trazer a presença de Deus do jeito de agora. Deu no que deu. Ele teve que voltar lá e fazer do jeito antigo de Deus. Restaura os valores, filho. Os levitas vão fazer isso. Deste jeito. Eu quero restaurar os valores, Senhor, do teu reino na minha vida. E eu quero restaurar o lugar de culto. E eu estou sabendo que se eu disser não ao inimigo, ele vai alugar conselheiros que vão me desanimar. E eu também vou dizer a esses conselheiros: fora. Fora da minha vida. Nós podemos orar ao Senhor, irmão, e nessa noite dizer a Ele: Senhor, hoje foi o primeiro dia da semana. Amanhã eu vou começar tudo de novo. Eu tenho um dia inteiro para viver. Eu posso decidir como vou viver o dia de amanhã. Eu vou decidir o que vai ficar escrito na página da história da minha vida do dia de amanhã. E eu decido escrever nessa página amanhã uma caminhada de retorno para reconstruir valores do teu reino e lugar de adoração. Eu decido, Senhor. Eu estou ciente pelo Senhor, através dessa ministração nesta noite, de que o inimigo vai propor facilidades e que ao dizer não ao inimigo, ele vai me desanimar. Então eu já estou sabendo de onde vem o desânimo. O desânimo não vem porque eu não consegui isso, porque o vizinho não me ajudou, porque o patrão não cooperou. O desânimo não vem porque fulano... O desânimo vem do inferno. E eu sei como eu vou vencê-lo. E eu vou me levantar. E ainda que o imperador diga, não reconstrua. Ainda que os inimigos digam, não reconstrua. Eu vou dizer, o meu Deus mandou reconstruir. E eu verei os milagres do Senhor. Ele vai providenciar tudo, inclusive através do presidente do Irã, se ele quiser. Porque o presidente do Irã pode ser o homem mais resistido nessa terra, mas ele também está debaixo do governo do Deus Altíssimo. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Você pode fechar os seus olhos? E os anciãos edificavam e prosperaram debaixo da palavra profética. O profeta é aquele que diz coisas que a gente não quer. Mas é o profeta que libera palavras que nos sustentam na edificação. E eu quero te desafiar a ser profeta de Deus sobre a sua vida. Eu vou me levantar e eu vou declarar palavras do Senhor para a reconstrução. É real que o diabo contrata conselheiros desanimando o povo. Mas o meu Deus, poderoso, soberano, há de agir em meu favor. Se existe algum assunto da sua vida pessoal e que essa palavra se encaixa nele e você reconhece que vem de Deus, fique de pé e diga: Senhor, eu reconheço essa palavra, está entrando na minha vida, nesse assunto, naquele assunto, naquela questão. Eu que ministrei essa palavra, estou de pé declarando ele. Essa palavra se encaixa na minha vida, em alguns assuntos. E se é assim com você também, fique de pé e diga a ele. Levante a sua voz e declare a ele: Senhor, eu tenho optado pelas sugestões do adversário, sem nem ver que ele é o adversário. Eu tenho sido desanimado nisso, naquilo, naquilo outro. Porque, Senhor, eu achei que não era para ficar reconstruindo. Mas o Senhor está abrindo os meus olhos. Minha vida é uma caminhada de retorno a Jerusalém, para reconstruir valores e lugar de culto. Se o Senhor suscitou o coração do presidente do Irã, o Senhor vai suscitar o meu coração. O Senhor suscitou o coração do povo a subir a Jerusalém e reconstruir. O Senhor suscitou o coração do povo a ter na mão a pá com que reconstruía e na outra a espada, atento ao inimigo. O Senhor vai suscitar o nosso coração nessa caminhada, porque nós estamos dizendo ao Senhor que é tudo o que queremos ver restaurado no nosso lar, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, os valores do reino de Deus. E nós veremos. Você pode levantar as suas mãos, levantar a sua voz e profetizar: eu verei. Demorou 60 anos, mas eu verei. que terminaram, reuniram o povo e todos, como um só coração, um só homem, choravam e clamavam e adoravam e glorificavam ao Deus de toda a eternidade, Senhor do céu e da terra, que havia lhes dado a vitória. Os 21 dias de oração, jejum na igreja, não são em favor da igreja, são em favor de nós. A continuidade da nossa vigilância em oração, em adoração, em jejum, não é em função de um projeto da igreja, é em função de nós mesmos, reconstruindo valores e muros. Templo, lugar de culto ao nosso Deus. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor.